Parabéns. Hoje eu não me esqueci que o dia é oferecido a você, a sua vida e a sua alegria de fazer parte desse mundo. Você tem sido uma afilhada muito especial e tem estado presente nos momentos difíceis para provar que a vida pode ser melhor para todos que fazem parte do seu viver. Você não é só uma afilhada. Você é filha, é amiga, é parceira nesse mundo. Só tenho que agradecer a Deus o privilégio de ter você como afilhada, como exemplo de vida e de paz. Parabéns!